www.andrecidismoral.com.br. Rola os pecados, cabeção de Rodolfo Fernando. Vai, Túlio Maravilha, vai, Catu, vai. Olha o Fox Nervosinho e a carreta de ouro. Aparentemente ele tem mais qualidade do que eu. Do jeito que você sonhou. Do jeito que você sonhou. Quem olha seu feed ainda pensa que você já me esqueceu. E já me superou. E já me superou. Você não ama ele, você não ama ele. Quem você ama tá aqui. Você não ama ele, você não ama ele, você não ama ele. Quem você ama tá aqui. Para de se iludir. Galera massa da Perpônio Brasil, Perpônio Ceará. Shows. Aparentemente ele tem mais qualidade do que eu. Do jeito que você sonhou. Do jeito que você sonhou. Quem olha seu vídeo ainda pensa que você já me esqueceu. Que já me superou. Que já me superou. Você não ama ele, você não ama ele. Quem você ama tá aqui. Você não ama ele, você não ama ele, você não ama ele. Quem você ama tá aqui. Para de se iludir. Alô, Melão, para não fosse pessoa. Alô, Juninho Batson! André Cidiz, o Jackson Lee e Koala.